medo e violência. Quem morre tarde em depressão, quem envelhece na sarjeta, já não esquento minha cabeça. Eu já perdi o meu pulmão. Eu já perdi o meu pulmão. Eu já perdi o meu pulmão. Eu já perdi o meu pulmão.